quero 61 do DF pro mundo, porra. Eu tô namorando ela ao mesmo tempo, amiga dela. Sou Yuri, rede copo, queridinho. Entre ela, papa, tu pra tua colega Gabriela, Isabela. Trepa por cima da pica, sai de cima, é a vez dela. Trepa por cima da pica, sai de cima, é a vez dela. Trepa por cima da pica, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Favela e morando na gringa não dá pra colar. E veio pro Brasil querendo me trombar. Ah, não vou me precipitar. Logo te levo pra minha goma. Na cama cê toma pra querer ficar. E depois daqui vou te levar lá, lá na favelinha pra nós embrasar. Fica louca fumando maconha, pega e se apaixona, quer me namorar. Ela quer sentar, sentar, sentar. Aqui no quebrar quer se lambuzar. Se lambuza e a boca cê usa, tirando minha blusa pra depois sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar.